3, 7, 8, 9. Bom dia, tá 3745, informação Golf, aguarde cópia, prepare da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva, aguardando nível 340 para São Paulo. Gente, Papa Romeu, como é que Charlie, policial em Brasil, capítulo 7, que está tomando. Gente, o meu completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 18 do sinal 95. Papa Romeu, Alfa, Juliette, Romeu. Tá, Romeu, Alfa, Juliette, Romeu, continua a pressupressão, ajuste o altímetro 1095, confirme então, certo, por gentileza? Vai, Papa 10. Gente, 10, confirma somente o Pátio que se destina. O 4, Hangar da ADEI. Gente, Hangar da ADEI, continua a aproximação, aguardando somente pista livre, Alfa, Juliette, Romeu. Alfa, Juliette, Romeu. Papa Romeu, Eco, Mike, Charlie, mantém a posição na cabeceira 17. Identificação, chegada maré autorizada, feitura pitada e desça para o nível de voo 050, altímetro 0095. De um vento no 090 graus, 169. 745, cópia. Prossiga na escuta. Autorizado Terra Bravo, Terra Papá, via rota do plano de voo, nível 340, decolagem pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda Motiva para interceptar a primeira aerovia peso 10. Transponder 5054, controle de Salvador 120.8. Então, 3745, autorizado São Paulo, convoi nível 340, decola pista 10 com a direita, da El Leda Motiva, a peso 10. Pumave, apesolou 96, pôs muda ECT com fim, ECT Chamonde, apesolou 30, atentite. 5054 é o código transponder, 208 é controle Salvador. Tá, 3745. Cotejamento correto, tá 3745, chamamento pronto. Falta da pronta. Azul 5048, livrou. Azul 5048, bom dia. Táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Controle Salvador, bom dia, o Edson Mike Charlie decolado, Sete. Controle no 208. 20, o controle Salvador, Papa Romeu, Edson Mike Charlie. Eco Mike Charlie, no meu país, corredor axé, reporte no fora da barra. E o PES reportará fora da barra, Edson Mike Charlie. Do 5048, então vamos querer manter posição antes da Juliette, aguardando a liberação do gate 09, ok? A aeronave já está iniciando o push. Acho que é o 1556, portão 09, coordene com a equipe de solo, chame DAX. Gente, descida a critério, até 3 mil pés, ingressou no espaço aéreo Golf, está a 2 milhas, correção, está a 2 milhas de Salvador, correção, não ingressou ainda no espaço aéreo Golf. Romeu Lima Lima Alfa, para todos de informação de voo e alerta, somos Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0, Lima Lima Alfa. Agora Suíte, agora sim, engraçando o espaçário Golf, está a 2,4 milhas, sudeste de Salvador, tem serviço radar encerrado. Reporte para modificação, informe que não há tráfego no setor, conhecido pelo controle reportar. Alfa Juliette Romeu, prossiga via Kilo, ingresso no PAT 3, aguardando autorização para ingressar no PAT 1. Alfa Juliette. Sem restrições, e foi direto do mar. Controle Salvador, será 6356. Aguardando para 3745. Voo 050, QNH1 no 095. No 095, 050, descendo de Amar. Poderia voar ITAP, senhorita? Na 356, o número 2, na aproximação, o número 1 está a 12 horas. Está a 12 horas, agora 10 milhas. Mantenha a chegada. Vai lá, sim. Avião 4060, aciona identificação, chegada à maré autorizada, desce para o nível de voo 060, altímetro na 095. 060, avião 4060. Avião 4060, regra de voo modificada ao 1354, está agora encontrando em regra de voo visual. Tem frequência livre da presente, apenas confirme o estimado para pouso em Valença. Vai aguardar o bonde da Gol Taxi da retaguarda, pode ser autorizado. Ok, 3745. Os locais, movei para aqui. Autonomia 0341, autonomia 1. Bruno 55, meu táxi está aprovado até o ponto de espera da 10, via Pátio 1, táxi em Índia, ponto de espera Torre 1895, QNH 1095. 095, Bruno 962, confirme velocidade indicada. 960, Bruno 962. Sané 6356, reduz a velocidade indicada para 240 nós. Já, vai reduzir. O azul 5048, autorizado ingresso via Juliette, portão 09. QNH1 no 05, autorizado a final do procedimento IAS, que se repistou no 0, chama estabilizado. Sim, descendo para 2010, para no 05, autorizado o IAS, chama para estabilizar o voo 90. 3745, porção 2 autorizado, chame o táxi. Autorizado, pushback, acionamento 2, reportado para o táxi, 3745. Afirmativo, segue o azul, informe que no travesse portão 8 ou 9 irá seguir um follow me até a Taxi Lima, ok? Papai Romeu, Fox, Trot, Oscar Tango, bom dia, informação à tela, aguarde cópia. Portão 7 autorizado, chama o táxi. Redução até 2209 apenas. Se fizer a mínima limpa, vai reduzir. Controle de Salvador, 3206, informação. 3206, acione identificação, chegada à área autorizada, visto perímetro de voo 060, altímetro no 05. 060, chegada à área, 3206. Controle de Salvador, bom dia, zona 556. Zona 556, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, voe direto Leda. 360, direto Leda, zona 556. Controle Salvador, autoriza o voo 1962, voa a proa do India Serra, descendo para 1707. Confirma a aeronave. Voo 1962. Confirma a solicitação. Proa do Cerro, descendo para 1707. 962, reporte quando em condições de tomar guitarra, não é autorizado voar direto Simbra. Gente, desde para o número 1706, mantendo-se em condições de tomar guitarra, reporte estabilizado na final do procedimento. Autorizado. Xalé 6356, após o TAP, deu para 3.000 pés, QNH1 no 095. Após o TAP, 3.000 no 095. 3060, deu para o nível de voo 050. 050, 4060. Júlia, último momento, se aproximando da Quebec, autorizado, DAX via 17, pista 17, até a Taxi Oscar. Quando na Taxi Oscar, livra a pista e reporta. O plano é Yankee? Autorizado, vou local Salvador, Salvador, aero levantamento, nível 060, pré-autorizado. Decolagem no 7, curva esquerda, saída Momo, eu posso sair conforme rota. Transponder 0150, controle Salvador 120, décima 8. Planejamento correto, confirma o PAB, Fox Oscar Tango. Fox Oscar Tango, chame a torre para acionamento, 1895, PNH 1005. Ela é 6356, reduza para 2009, desça para 2000 pés, aguarda autorização para o ILS, Vamos, tráfego posição de 1h06,5, o tráfego que irá precedê-lo na aproximação, com 1,60 nós de ground speed em redução. Ah, vai reduzir, porque eu vou chamar 6356. Bom, no 962, confirme para o que está mandando. 9064, interceptar o Índia Serra, boa noite. Gente, havia solicitado o Índia Serra, confirme. Voando o Índia Serra, no 962. Cinco meia, desça para 2000, reporta estabilizado na final do procedimento. Foi para lá. Tô em 1 noite, próximo 95, bom voo. Está acertando o localizador a 2 milhas antes de Simbra, gol 1962. É 962, completa a final e chame torre frequência 98 decimal 95. 3195, 962. E daí? Cena 6356, informo que o tráfego anteriormente informado está a 5,5 milhas à sua frente, reduza para aproximação, reporte estabilizado na final do procedimento. Paciente, vai reduzir para mínima o cena 6356. 962, continua aproximação, reporta baixado e travado, ajuste de altímetro no 015. 1015, ajuste de baixado e travado, 962. Resbo no 962, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 159. Teve pouso, tá, 10, 962. Papa Romeo Fox, Trot, Oscar Tango, na escuta da Torre Salvador. Azul 4060. 4060, desce para 3000 pés, aguarde a autorização para ele. 3.000 pés, eu vou dar uma autorização, azul 4060. Bom, na 556, chame o centro Recife, frequência na 25, decimal 1, alterna na 33, decimal 25. 25, na 33, 25, voa na 556. Tá, 3216, desça para o nível de voo 050. Nível 050, tá, 3216. Tá, 3745, ponte de venda 10, tá pronto. Gente, 3745, mantenho o ponto de espera. Então, informo o sequenciamento de 2 aeronaves a princípio. Gente, tá totalmente pronto e decola de imediato, tá 3745. Gente. 5-0, Zulu 17, 10 esquerda, Pucajão, Maracajú, 5-0-5-2-0-8. Você pode coordenar pra gente Pucajão, Maracajú, direto, por gentileza? Será coordenada, aguarde. Obrigado. 295. Azul 4060, desce para 2000 pés, CNH 1025, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chame estabilizado. 2000 pés, autorizado o procedimento ILS X-Ray, pista no 0, reportar estabilizado, azul 4060. Salvador, assinar 6356. Continua 6356, passando externo, agora somente pista livre, é o número 2. Saiu de altímetro no 095. Informativo no 095, está na final de 4 milhas, 5 milhas. Gente. 4216, após o TAP, desce para 3000 pés. Após o TAP, desce para 3000 pés. São 3216, haveria possibilidade de passar em TAP abaixo de 50, descer direto, cara? Livre das restrições, 3216. Livre das restrições, das 3000, são 3216, graças. Você é a 4. Permanece, Boca e Jamaracaju. Tá bom, Boca e Jamaracaju, pode chamar até, muito obrigado. Solo 06, livra a pista, chama solo 21 decimal 1, se possível agir. Levando a pista, chamando solo 21 no gol 1962. Salvador, boa tarde, gol 962, livrando a pista, via Fox Rock. Iona 962, taxi subi alto, chame antes da Juliette. De alto, chame antes da Juliette, voo 962. 3.9063. Autorizado o táxi, pátio 4, reporta Oscar para ingresso, favor meu Foxtrot, Oscar Tango. Estabilizado, visual azul 4060. Táxi 060, completa final, chame torre frequência na noite, decimal 95. 1895, boa. Boa. Meia, desce para 2010, altímetro no 095, autorizado a final do procedimento e alerta que rei pista no 0, chame estabilizado. Chama lá estabilizado no X-ray e acima 2000, canto 32 ao menos. 3745, pode ir aí, manter? Negativo, tá 3745, informo aeronave Embraer 90 da Companhia Azul, já passando externo, mantenha a posição. Tem posição. De 5 milhas, baixou e travou, azul 4060. Azul 4060, agora somente pista livre, ajuste altímetro no 095. 1095 ajuste, vou dar sua autorização, azul 4060. Xane 6356, sono 08, livra a pista à direita, chama solo no 2191. Xané 6356, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette. No 962, Juliette, portão 7. Confirmando, o 7 no 962? Portão 07. No 962. Romeu Foxtrot, Oscar Tango, reporta Capitão 97, quando pronto. O Xené 6333, autorizado Serra Brava, Serra Papá, Congonhas, Biopeso 10, Cubado, Biopeso 16, sai conforme rota, nível 360, decolagem pista 10, curva à direita. A saída será Dael Leda Mótima, o transponder 5063, controle Salvador 120.8, aguarde para o cadejamento. O Xané 6356, Juliette remota 13. Juliette remota 3, 6333, cotejo. Dois dados com Gonha, nível. Confirma o nível, por gentileza. 360. Congonha 360, Alfa Zulu 10 por base, após conforme. Pista 10, decolagem, curva direita, da L e da Mótica. Responde 5063 e o controle 12088, né? 6333. Correto, chame o pushback acionamento, 6333. Papá Romeu, novembro, Romeu, novembro. Ação e identificação. Chegada é bom, se autorizada, desça para 4.000 pés. Altímetro no 05. Só 3216, capturou o localizador. Visual com a novela. 3216, completa final. Chame torre frequência na noite, decimal 2.95, só 3216, obrigado. Até daqui a pouco. Azul 4060, sonou azul no 1, livra a pista à direita, chama solo no 21 decimal 1. 21 no 1. Boa tarde, são 3216. 432-16, continua aproximação, reporta baixada e travada, ajuste altímetro no 095, informa o tráfego da companhia iniciando rolagem no 0. Sistema, visual com tráfego, está baixado e travado, são 32 no mesmo. 3745, livre de decolagem, pressão no 0, vento 090 graus, 149. Livre de decolagem no 0, está 3745. Brazilian Air Force 2014, ready to copy. Ready to copy. Air Force 2014, stage 4, Brazilian, Sierra Bravo, Bravo, Romeo, Laia, Opens Blue 17, after a crossing of Red Sand Road, flight level 260, departure from runway 10, after departure, first turn to the right, after departure, Alaska transition, squawk code 5067, departure of the control 120.8. Air Force 2014, is that correct? Confirm, persons on board. Roger, call me right for setup. Azul Juliette, o 7060. Portão 03, azul 4060. Mente, ele está de portão 03, 7060. Chame a outra. Foi Salvador, bom dia, está 3745 na Tael, Leda Mótima. 3745, contato radar, siga para o nível de voo 340, foi direto Leda após 2000. Leda após 2000, tá 3745, 340. Romeu Foxtrot Oscar Tango, atenta possível estrela de turbulência, livre decolagem. Pista na 7, o vento, 090 graus, no 612 de nós. Tá 3895, autorizado em Arimant, capítulo na 0. Leda Irumi, transponder 5065, controle Salvador 120.8. Você é o transponder, né? 065. 360 para o Galeão, virar até novembro 857, Moussou. Decola 90, Dael Leda Irumi. Atena 5065, controle 208, Oxalé 62, 103. Correto, chama o pushback e acionamento. Alô, Salvador, com o atalho, eu tenho 32, no meio, livrou. Tá. 32-16, Alfa, chame antes da Juliette, vamos manter a posição aguardando a liberação do gate 04. Alfa, antes da Juliette, é uma posição, 32-16. Pushback, acionamento, Bono 864, posição 4. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, vai chamar táxi, Bono 864. Pode ser reporte visual com campo. Descarga contra a visual com campo, web plataforma. Tava Romeu Foxtrot Oscar Tango, Decolado 16, chama controle Salvador 120.8 e aciona 0150. 1208, nacional 0150, Oscar Tango, grata, até a volta. 3895, vamos manter a cabeceira mais 3 minutos. Tráfego decolou no perfil consistente com a 710, mantém a posição na cabeceira. Vamos dar uma posição na cabeceira. Boa tarde, Papa Romeu, Fox Trot, Oscar Tango. Oscar Tango. Confirme correção. Está em contato radar, suba para o nível de voo 060, linha saída Momo. 060, saída Momo, Oscar Tango. Informação, hotel. Bono 455, aciona identificação chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH1 na 095. Bono 455, voo ITAP, no entanto reduza para 2509, número 2. 10259, 455. Atenção, apenas para informação, tráfego nos corredores visuais de Salvador, agora a posição de 10 para 12 horas, a 12 milhas, mantendo no 1500 pés, Foxy Oscar Tango. Gente, Oscar Tango, está na tela. Apenas para informação, tráfego posição de 1 para 12 horas, 12 milhas, é um Charlie 206, passando 2000 pés em subida. Foxy Oscar Tango, suba até 3000 pés. Foxy Oscar Tango, restrito a 3000 pés. Restrito 3000 Oscar Tango. Boa noite, 64. 156 a bordo, alterna Aracaju, 2 horas de autonomia. Direita via índia até o ponto de espera da 10, quando lá torre 1895, VNH 10, 15. Índia, ponto de espera 10295, 1015, boa noite, 64. 332 no meio, Juliette, portão 04. Juliette 04, tá, 332. Sobrevoo em São Francisco do Conte. Gente, Foxy Oscar Tango, está autorizado então interceptar radial 320 Salvador. Gente, Tango. Montando ainda 3000 pés, Foxy Oscar Tango. Restrito a 3000 pés ainda, Oscar Tango. Eco Data Fox, está visual com o campo. Eco Data Fox, mantém a prioridade antiga rotatória, chame pelo Salvador frequente na noite, decimal 95. Estou esperado no final da torre, 102, 95, Eco Delta Fox. Corre, Eco Delta Fox, bom dia. Salvação, Eco Delta Fox, autorizado final 1-7, reporta final, baixado e travado. Ajuste altímetro 1-0-1-4. Autorizado final da 1-7, Eco Delta Fox. 3745, chame o centro Recife, frequência na 251, ao término 33 decimal 25. 251, 3325, centro Recife. Boa tarde, então 3745. Boa. O Salvador está 3095, passando agora 2110. 3095, chama controle 908, decolado 202, Zano. Chama agora a controle 208. Salvador, boa tarde, tá 3095, passando agora a 2507. Tá 3095, contato radar, subatório nível de voo 3, correção, 340, foi direto líder. 340, líder, tá 3095. Golo 864, livre decolagem, pista 0, vento 090 graus, ano 59. Livre decolagem, o gol 864, pista 10. Chefe Catango, se prepara o nível de voo 060. 060, Oscar Catango, se possível, gostaria de já manter a altitude de 3.000, Oscar Catango. Gente, mantenha então. Já mantém o Oscar Catango. Tá de 5. Atenção. Acho que isso confirme a modificação das regras para... Autorizado, via 2.0 até Taubaté, nível 3.60, 1.0, primeira curva à direita, da El Leda Mótido, 5.1.2.0, 1.2.0.8. O November S. Whisky para interceptar a chegada a Mário. Muito bom, voo. 2.08, obrigado. 5.1.2.0 e o controle 2.08. Modelo 067, formação hotel em curso, cotejamento correto, chame para estiver cancelamento, portão 10. É 0, altímetro em Salvador, 0.4, chame com onda 40 milhas afastado de Salvador, Juliette Brasil Beto. Fox, pelo 24, visualizando nessa parte, acionalizando frequência. Agora nível de voo 350, voo aí via, correção, via saída da PUCA. Via PUCA para o 370, 350. Está no localizador, Romeu November. November, Romeu November, com volada final, chame torre frequência 98, visual 95. 2.18.95, boa. 2.455, desce para 4.000 pés, altímetro no 0.04. Desce para 4.000, boa, 4.55, no 0.04. Estou travado no externo, juiz de altímetro no 0.04. November. Para Romeu November, Romeu November, com informações, o bate que se deixa não. Perder prioridade quando fica pista 17, depois passa o externo e parte 5. Papai Fé. Cima 1, não alterando, muda 3, 3, cima 2, 5, da 3, 2, 5, boa tarde. Meu 7, 7, 7, confirme o tempo total de voo. Já pego, estima 3 horas e 30. Gente. Juliette Bravo Delta, vou ir para a posição Itápio. Itápio, Juliette Bravo Delta, cara, por aí. Foi com 90? 90 no 00 graus e no 59. Então vai pousar na 1.0 mesmo, certo? Certo. 4, autorizado o final do procedimento de aliança que se repita no 0, chame estabilizado. Bom, 4, 5, 5 vai ser mais estabilizado. O que está montando no 4, 5, 5 da Gol? Está fazendo desvio à direita da alta, está mantendo agora a proa 68. Confirme por quantas milhas irá manter essa proa? Retornando voo 455. Gente. Apertamos o Juliette Bravo Delta, desça para o nível de voo 050. 050, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, voo Iguna. Dona, Juliette Bravo Delta. Zambia Romeu, November, tráfego acertado, autorizado pouso, pista 0, vento 100 graus, 159. Zambia, livre pouso. Juliette Bravo Delta, informe tráfego, posição de 12 horas e 7 minutos e meio, ao Papa 28 Alfa, mantendo 3 mil pés. Sente, Juliette Bravo Delta. Pode ser que até eu confirme até quantas milhas durante a festa de Salvador? Quase. Gente, reporte ligando a CTR, pode ser que eu até 4 mil pés devido ao tráfego anteriormente informado, mantendo 3 mil pés. Juliette Bravo Delta. Gente, Bravo Delta. Faz com isso que foi Duna. Apresente voa Duna, novembro da sua. ILS, voo 455. Voo 455, completa final, chame todo o presente no 8, decimal 95. 18895, bom dia. Bom dia. Voo 864, chame Recife, frequência no 2685, alterno no 2545. 2685, 2545. Obrigado. Então, 3804, acione identificação, chegada à área autorizada, reduza para 250 nós, desça para o nível de voo 050, altímetro no 0, no 4. Com a área 502, eu não autorizado, o feedback acionar, reporte time. Deixa eu acionar, reporte time. 502. Salvador, Papa Romeu, 91, na época. Bema Romeu, November, autorizado, site via Alfa, Viviente, aguarde para ingresso no pátio principal. Só confirmando, na posição 10, será solicitado um follow para que o senhor possa prosseguir até o Ataxuê em Lima e o pátio 5, consequentemente, devido a uma obra nos gates 10 e 11. Copiou? Gente, inicialmente, reporte antes da Juliette. check and start. Oceanic 333, stand by, maintain position. Ocean 633. Sério, ingressar novamente na CTR, chame este controle, tem frequência livre da presente. O número SQIS que informa o tráfego, posição de 1h01:30, é um Charlie 402, passando 4.500 pés, em descida até 4.000 pés. O número SQIS. Juliette Bravo Delta, aguarde para prosseguir na descida. Guardando, Juliette Bravo Delta. Firmo, prossiga até através do pontão 9 e fique atento ao balizador. Capitão Juliette Bravo Delta, vista para 2.000 pés, altímetro no 0.04, autorizado a sinal de procedimento LR-63, pista no 0, chama estabilizado. Autorizado LR-63, descida 2.000, Juliette Bravo Delta, chamará estabilizado. Problema era com isso, que vista para 2.000 pés, altímetro no 0.04. Táxi com 4 horas e 30 de autonomia, 97 a bordo, aberto de verão. Direita via Índia até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-4, azul 5-0-2-1. QNH 1-0-1-4, de táxi, Índia, ponto de espera torre 118-9-5, 5-0-2-1. Solo, muito bom dia, o 1-4-5-5, livrou na Eco, está na alfa. Bono 455, taxi AV Alfa, pode ser de Juliette. Alfa, de Juliette. 2067, pode iniciar. Negativo 2067, informa a aeronave liberando a retaguarda da aeronave, é o número 2 do setor, confirmando. Ocean S6333, execution startup, report red for taxi. Execution startup, report taxi, Ocean 633. November Romeu, novembro, prossiga via Mike, Quebec, na Quebec, chame a torre. 1-2-5-9. Liga na Avenida Colab, 1-0, azul, 5-0, 2-0. 1-4-5-5, Juliette, portão 02. Juliette, 02, 4-5. 2-2-0-9. 309-3304. November SQIST está autorizado ao final do procedimento LR-63, pistona 0, chama estabilizado. Se possível, mantenha a velocidade indicada para o sequenciamento até o marcador externo. Novembro, Romeu, Romeu, Novembro, autorizado, cruzamento, pista no 7, Patio 5, via 4. Azul 2773, está agora 55.010 do Salvador. Tênis radar, vou entrar na posição Mari para interceptar a chegada Mari, altímetro 2014. Quando no ideal de descida, desça para o nível de voo 060. Chegada Mari, quando no ideal, vale ser 060, 2773, mais 5 milhas de sistema de descida. Gente. Pilate Bravo Delta, estabilizado e analógico. Pilate Bravo Delta, completa final, chame torre de frequência 98, decimal 95. 18.95, graças a Deus, está muito bom dia, Bravo Delta. Bom dia. Foi, Salvador, Papatango Juliette, Bravo Delta, estabilizado e analógico. Gente, Papatango Juliette, Bravo Delta, reporta baixado e travado no externo, confirma intenções. 17, senhor, Bravo Delta. Gente, reporta cancelamento, Juliette, Bravo Delta. Pode modificar a presença, a leitura final da 97, Bravo Delta. Gente, plano cancelado 38, curva esquerda, reporta final 97. Vai para a final 97, senhor, Bravo Delta. Azul 5021, decolado 38, controle 120, decimal 8. 1208, azul 5021. Controle azul 5021, decolou, cruza 1500, mantendo proa. Azul 5021, no contato radar, suba para o nível de voo 360, foi direto Leda. Direto Leda, 360, azul 5021, from the Endurance and the Alternative. Galeão, 3 hours, 5 minutes. True, it takes my from one Angel, hold your point, 4 power sequence 18-195, KN8-1014, but 7. Here's Texas from India, at holding point, contact tower 118-905, KN8-1015, holding 3-3. Autorizado, puxa acionamento, chama o taxa. Estado autorizado 3000-0143804. Solo Salvador, boa tarde, Chanel 6213, pushback do planeta, portão 1. 73, desça para o nível de voo 050, altímetro 0014. 050, 2773. Pô, Salvador, boa tarde, o Azul 4485, nível 970, informação hotel. Motor Tower, good morning, Ocean 6333, runway 10, ready for departure. Ocean Air 6333, clear to departure, runway 10, the wind is 100 degrees, 15 knots. Here to go, Ocean 6333. Antônio Vilhete Bravo Delta, Solo 42, já realizou backtrack, livrando Tapapatio 5, estacionar livrando frequência boa. Contabilidade descida, azul 224, 4485. Contabilidade descida, 4485, após o de Mário. 3804, devido ao tráfego anteriormente informado, agora com 90 noise ground speed em redução, para interceptar o localizador, curva à esquerda para o 040, reporta estabilizado. Desça para 2010, transição 3804. Ok, retoração, curva à esquerda para o 040, descendo para 2010, autorizado o localizador, né? 3204. Será que isso confirma a altitude que mantém? Limite baixado. Gente, November Ice no marcador externo, deveria estar com 1.700 pés, altitude mínima. Paciente, está seguindo o glide, o November Ice Cruise. Está firme, tá seguindo o glide? Ativo, passando por 1.600, tem muita turbulência, senhor. Gente, November Ice Cruise completa final e chama todo o frequência 98 decimal 95. Completa final do ILS, já no localizador, chama 2-118-95, November 6. Azul 5021, completo correção. Chame Centro Recife, frequência 125-1, alterna na 33-25. 125-1-133-25, Recife, agora Azul 5021, bom dia. Bom dia. Controle o Azul 2773, mantém a restrição 329 intacto. Afirmativo, número 3 na aproximação, 2773 após o TAP, desça para 3010. Aceita, mantém a inscrição, após o TAP, desce para... poderia confirmar 3000? Afirmativo. 773. Gente, fixo. Então, está autorizado o pouso, pista no zero, vento, 090 graus, 95 nós, Papa Romeo, November, Oscar Whiskey. Segue pouso autorizado, November, Oscar Whiskey, não, 90. Estamos confirmando, pode ficar abaixo, destino? O Chanel 6333, radar contact from the park, climb to flight level 360, fly direct to LEDA position. 360, direct LEDA, Ocean 6333. No localizador, avistando da 3804. 3804, está a 3 milhas para a posição do na completa final. Chame torre frequência 98.95, grato pela colaboração. Ok. Torre 295, 3204, boa tarde. Chamo 0, devido a estar alta velocidade. Continuando no 0 e assim que possível, livre a pista. Gente, continuando a 1-0, November Oscar. Salvador, boa tarde, Sam 3804, aproximação final, pista 10. Gente, 3804, continua a aproximação, reporta baixado e travado no externo, ajuste altímetro 10114. 10014, Sam 3804. Exato, 773. 3-0-4, como que o número 2 de aproximação, temos um Papa 28 Alfa, matando uma centena de nós, a sua frente. Sente, tá 3-2-0-4, reduzimos. Hoje é 6-3-3-3. Foi, vou 2-0-6-7, ponte 0-0, pronto.